Você diz, basta, já deu, tá bom, acabou. É mais ou menos por aí, essa conversa que deve já ser até mesmo definitivamente já encerrada. E outra, tem uma dinâmica familiar que você já não está aguentando mais. Então conversa com o filho, com o marido, com a família e vamos rever essa dinâmica. Dividir as questões e também as tarefas. Seu astral na Liberal. O horóscopo do dia. Chegou trazendo aquela energia boa de economia no Mix Mateus. Olha, hoje é dia de aproveitar a quarta maluca e fazer as compras da semana com muito mais vantagem. Gente, olha, já começa com o hortifruti fresquinho. Frutas, verduras, legumes, do jeitinho que a sua família merece. E tem mais, hein? Presta atenção. Tô falando com você, presta atenção, olha, no açougue, ai, você encontra carnes selecionadas para todas as receitas que você quer. Além da peixaria com opções fresquinhas e de qualidade. E claro, não pode faltar os frios e laticínios que são perfeitos para completar o café, o lanche e até aquele jantar especial. É a economia que faz a diferença e variedade que agrada a todos os gostos. Não importa se você vai cozinhar para a família toda ou só garantir os itens do dia a dia. Olha, no Mix Mateus tem tudo o que você precisa em um só lugar. Quarta Maluca é no Mix Mateus. Então, aproveite. Como se proteger de acidentes com energia? A energia elétrica é um bem indispensável em nossas vidas. Porém, quando não é usada com responsabilidade, pode oferecer um grande perigo e causar acidentes. Para ajudar a população a se prevenir de riscos, a Equatorial Pará reforça medidas fundamentais de segurança. Evite o uso de benjamins e use sempre uma tomada por aparelho. Instale um dispositivo diferencial residual, o salva-vidas do quadro de luz, que desliga o circuito quando detecta fuga de corrente. Não manuseie ferro ou liquidificador com as mãos molhadas. Cheiro de fio queimado? Desligue a chave geral e procure um profissional. Em caso de emergência de risco à vida, fale com a Equatorial Energia pelo fone 0800 91 0196, pela atendente virtual Clara no WhatsApp no 91 3217 8200 ou pelos canais digitais da companhia. Divulgue essas dicas em casa, no trabalho e nos grupos de mensagem. Afinal, informação também salva vidas. Nossa energia de cada dia, uma parceria da Equatorial com a Rádio Liberal. Dia 2 de julho, vem pirar nas ofertas da Quarta Maluca Mateus, confira. Cebola comum, quilo 2,99. Uva Vitória Capelaro sem semente com boca, 500 gramas, 4,99. Melancia, 1,99 kg. Melão amarelo, quilo 1,99. Ovos e Ana Extra Azul Jumbo, 20 unidades, 8,99. Ofertas válidas para o dia 2 de julho, aproveite. Receba as ofertas direto no seu celular, vem no Zap do Mateus. Todo verão, pede Norte Refrigeração. Split 9000 BTUs H2 Warm, 12 de 158 reais. Ventilador de parede 60 centímetros Lorenci de Tufão, 12 de 28 reais. Cervejeira a partir de 12 de 198 reais. Torre de bebida Marquezone a partir de 12 de 25 reais. Purificador de água IBBL Grafite Duo, 12 de 79 reais. Caixa térmica Soprano a partir de 45 reais. Todo verão, pede Norte Refrigeração. Dia 14 de agosto, no Mangueirão, um encontro imperdível. Paulo Ricardo e banda.